That's correct. 220 graus 069. 2206, posto autorizado. É 226, autorizado descida para o nível de voo 070. Descida 070, aqui na minha 226. Está 2209. 2209, aqui na minha 226. Poxa, lembra 226, número 4 na aproximação. Aqui é número 4, na minha 226. Descento 3000 feet, descendo série 1014. Glodon 200, descendo 3000, 1014, altitude 300. Xené 6141, solo de 27, direita solo 2019. Direita 29, 6141. Azul 2790, aproximando ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Azul 2790, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantém pista no zero, 2790. Azul 70, free ILS final approach, runway 10, descent to 2000 feet. Red 070, localizer, descent to 2000, your call established, 6320. Gol 1255, desça para 4000 pés, altímetro no 0 no 4. 4000 no 0 no 4, gol 1255. No 0, autorizado a linha decolagem, pista no 0, 230 graus, 069. Gente, autorizada a decolagem para o azul 2790. 300 de Salvador. Direita de SSL, limite de 300 de Salvador, Xenia 6226. Uno 255, esquerda proa 195, limite localizador. Esquerda proa 195, limite localizador, gol 1255. Uno 255, completa redução 200 mais. 200 mais, gol 1255. Sou 6315. Janela 6315, chame torre 118 decimal 95. Tomara, tô obrigado, boa tarde. Boa. Xané, 6315, final do 10. Xané, 6315, boa tarde. Pista, ficou trabalhado. Reporta do jogo. Xané, 6315. Azul 2790, decolagem 30, controle Salvador, 120 decimal 8. 120 decimal 8, uma boa tarde. 1255, completa a redução 1809, desça para 2 mil pés, altímetro 10014, aguarde o vetor final para o localizador. 1809, 2000, 9045, 1255. 315, tráfego fechado, autorizado, pouso, pista 10, vento 240 graus, 069. Pouso 10315. 2019, boa dona, chama 226. Controle azul 2790. Aguarde. Bônus 255 para o localizador esquerda, proa 130, está autorizado para o procedimento LS X-Ray. Esquerda 30, autorizado LS X-Ray, gol na 255. O chama 6226, desça para 3 mil pés, altímetro 1014. 3 mil pés, 1014, chama 6226. É, 6320, reduce approach speed and contact tower, 118 decimal, 95. Papa, 1895, thank you sir, have a Azul 2790, contato radar, agora 5 milhas, nordeste de Salvador, suba via saída mão transição VATAP para o nível 180. Saída mão transição VATAP, nível 180, azul 2790. Controle Salvador, batalha, 4422, azul 4422, controle Salvador, acione identificação dessa via chegada por médio 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 014. Desce ao 050, via por médio. 315, solo as 33, direita solo 219. 319. O Xanel 6226 está autorizado a final do procedimento LS X-Ray. Chama 0, separa 2 mil pés, altímetro 1014. Inicie redução 1809, reporte estabilizado. Autorizado, deixando para 2 mil pés, isso gera no passado, estabilidade Xanel 6226. Controle Salvador, o azul 2790 solicita curva direita, então uma forte formação na nossa frente. Autorizado desvio, apenas por quantas milhas? Por quantas milhas? Ok, nós vamos voar na proa 340 por 10 milhas. É, está autorizado. Virtual Land, 6-6-0. I'll go for estimate 3 lands before you have the departure, ok? Localizador, pista 10 à vista, Goa 255. Goa 255, chame torre, 118 decimal, 95. 1895, Goa 255. Controle Salvador, 4422, Goa 40, aproximadamente uma. É, está autorizado. Channel 6320 on the ground at 35, leave by right and go ground, watch on this one. Watch on my thing, sir, have it in. Salvador, gol na 255, passando externo, trem mais travado. 255, continua a aproximação, informarei pista livre. Vem trabalhando. 5, pista molhada, autorizado pouso. Pista no 0, vento 240 graus, 049. Ele pousa no 0, gol, na 255. Azul 4422, controle Salvador. Azul 442 poderia manter por o azul por aproximadamente quantas milhas e depois então tomar por o aqui que está? Azul 4422, autorizado por o 020. Após desvio, autorizado voar direto Duna. Sim, então após desvio, 020 por o, após desvio, por o Duna. Obrigado. 4422. Chanel 226, chame torre 118, decimal 95. O Dudu, ele se manda 5, Chanel 226, obrigado. Salvador, muito boa tarde. Chanel 226, estabilizado no NS, para a cinta no zero. Chanel 26, 2000, continua a aproximação, informarei, pista livre. Pista quanto me leva. Na aproximação, valendo pista livre, pista molhada, Chanel 226. Chanel 6226, autorizado pouso, pista no 0, 22, 20 graus, 049. Autorizado pouso, pista no 0, Chanel 6226. Acho que o Kilo, o Kilo Lineup também tem, problema zero. Vai Azul 4422, autorizado por Odidoma. É, 6226, Salto 41, direita, Salto 2019. Direita, Salto 2019, que nem 6226. Azul 4422 está autorizado ao final do procedimento de LS, que se custa no 0 do separador 2010, altímetro 10014, reposto estabilizado. 2014, vai descer 2 do PES, reportará estabilizado o LS. Killer Bonnet 4-2, call the patch control 2-0-8. Flying the patch control 1-2-0-8, thank you very much, have a nice day. Abandona Iguatemi, retorna a Pirajá. Mediações de dona, Mike Litoral. Confia? Passo confiança para controle. Mike Litoral, não escuta. Confirmado a mensagem? Abandono Iguatemi para novo sobrevoo em Pirajá através de dona, Mike Litoral. Fecha autorizado. Roda de plástico, good afternoon, this is Papa Tango, Oscar, Golf Kilo. Papa Tango, Oscar, Golf Kilo. Contrato radar na decolagem, suba, via saída Arco, para o nível de voo 100. Vai. Vai a aba aqui, 100, Oscar da Silva. Patanguá, Golf Kilo, controle. Autoridade de liberada restrição da saída de altitude. Voo direto Alefa, autorizado, subida para o nível 100, o Patanguá, Golf Kilo. Direto Alefa, subida até 100, Golf Kilo. E 2790, chama agora o centro Recife 128, décima 8, caso negativo no 26, décima 0. Gol 2008. Gol 2008, controle Salvador, acena identificação. 2008, está acessando a pequena desvio esquerda da instalação. Gol 2008, contato radar 72 milhas sudoeste de Salvador. Desça para o nível de voo 050. Após desvio, foi proibitado para a chegada por Medium. Descendo para 050, para o desvio, proibitado, gol 2008. Azul 4422, estabilizado VLS. Azul 4422, chame torre 118, decimal 95. 3895, azul 4422. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4422, passo no dia de terra, em checado. Azul 4422, responda visual, tá? Portalhando. 4422, visual. Roger 4422, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 08. Livre o pouso na 10, 442. Via direita, já vai voltar na Cruz Bonete. Vento autorizado, desvio pela direita, com 2008. Dois, dois, solo 5-3, direita, solo 2 em décimo 9. Direita, vai chamar o solo 2 no lado, 4-4-3. Controle voo 2008, desvia à direita, à esquerda, corrigindo pro 020, por 15 milhas, após 50 de voar, alisado. 2020 por 15 milhas, está copiado o voo 2008. Tango, Oscar, Golf Kilo, suba até o nível de voo 080, restrito. Restrito, até o 080, restrito, confio. Gol 2008, vê se mantém o nível de voo 090. Descendo para o 090, gol 2008. Atingiu 090, Gol 2008. Gol 2008, mecanismo 090, tráfego agora, posição de 1 hora, 2 milhas, rumo Whisky, mantendo agora no voo 080, Charlie 208. Paciente, Gol 2008, tem um tráfego aqui monitorado. Gol 2008, reportando se tiver condições de voar direto Duna. Positivo, reporta quando puder pro Aduna, em mais 5 milhas, consegue voar Gol. Gente, está curvando a direita pro Aduna, Gol 2008. Gol 2008, foi pro Aduna, ao estabilizar na pro Aduna, está autorizado a descida para 2 em pé. Altimetro 0-1-4, autorizado para o procedimento LS com sua ficha no 0. Positivo, estabilizando a parte de Duna, desce para 2014, reporte estabilizado no X-Ray, Gol 2008. Tango Rock, Gol Kilo, autorizado nível 100. Destino é autorizado na centena, Gol Kilo. Papel Gosto do Quilo, você também se solicitou que mantivesse a rota. Preciso, após a reação, vou à conquista, o Gosto. Boa noite, 85. Controle Salvador, assinando identificação, desse avião chegada a Ponce para o nível de voo 050. Ajuste altímetro 04. 148, desce-se até o 050, voo no 85. Angosta Golf Sierra, controle Salvador, aciona identificação. Está autorizado chegada a ponta, altímetro 104, reporte de descida. estabilizar. Vai para sobrevoo cidade baixa através de Duna, Mike Litoral. Mike Litoral, suficiente. Estabilizado na LS, Gol 2008. Gol 2008, apenas para informação, tem o tráfego de um helicóptero a 2 milhas à sua direita. 500 pés não interfere nessa aproximação, chama a torre em 1895. 1895 está sendo o tráfego, muito obrigado, Gol 2008. Boa tarde, Gol 2008, estabilizado em LS, XP Pistão. Passo 2008, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,60 graus, 1,09. Previo pouso, pistão no 0, Gol 2008. Capitão Goiás, Golfo e Sierra, desça até nível de voo 060. México, Mike Yankee, Lima, Sanamento, Champara, Taca. Salvador, passarido 2230, ponto de espera da 1-0. Passarido 2230, autorizado a Alhaia, mantém a pista no 0. Alhaia, mantém a 1-0, 2230. Gol 2008, salão 07, livre via Eco, chame 1-21-19, salão. Via Eco 219, eu vou 2008, pá. 0 autorizado alinhar e decolar. Pistão no 0, vento no 50 graus, chuva no 0 nós. D2230, cumpriu a autorização? Afirmativo, senhor. A linha decola da 10-2230. Sendo 2230, decolar 210, chame o controle em 120, decimal 8. 208, grato. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, contato radar, suba para o nível de voo 180, sem restrições, sair da árvore. Sair da árvore, sem restrição, para 180. 2230. 1885, desça para 2000 pés, ajustam 04, autorizado a LS Express, reporte estabilizado. 2014, voo 1885, pode ficar 10 graus à direita do nível pouco. 1885, reporte retornando a rota. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 3560, informação Tango. 3560, aciona a identificação, desça via chegada com mais de 1 para o nível de voo 050. Só vai de ONU, nível de voo 050. Ah, o OTAN, só um instante. Confirme. É só um minuto. RT-2760, descida a critério. Reporta para mudança de regra. Haveria possibilidade de aprovarmos toque para chegar via a mão para evitar formações na nossa chegada aqui? 3560, afirmo, autorizada para o EdTOC para chegada a AMAN. Ok, então 3560. Para a Pro de Pelo, o voo 1885. Voo 1885, ciente. Salvador, voo 964. Voo 964, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, informa a proa do desvio por quantas milhas irá manter? Olha, essa proa, por enquanto, mais 30 milhas. Após, pode ter que vá mais um pouquinho para a esquerda. Gente, voo 964. Controle só 3560, está mantendo de voo 150 e está voando na proa de AMAN para interceptar via AMAN que delivera informações. São 3560, ciente, proa de AMAN, desça para nível de voo 050. Nível de voo 050, está 3560. Então, Angélica Golf Sierra, pouso na 10 ou na 17? 10. Gente. Pro 50, gol 964, mais 30 milhas, já pode voar a dona. Gol 964, reportando o término do desvio. Ok, obrigado. Aqui a Instax autorizada, aposta no ponto de espera da taxa, eu acho que é legal no 0 ou no 4. Confirme a autonomia, eu acho que é uma quente. Agora uma 2-0. Gente. Golf Sierra desce até 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. É 4 mil, do 1885, ajuste agora Salvador no 0 no 3, já estabilizou? No momento. Do 1885, chama a torre 1 no 895. 1895, boa tarde. Tem condições de incrementar? Negativo. Sente. Voo no 885, confirme já visual com campo? Afirmo, visual. Voo no 885, autorizado pouso pistão no 0, vento 160 graus, 09 nós. Livre pouso na 10, 885. 3560 afirmativo, tá, inclusive curvando a direita, a sua de novo. 3560, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, no 0, 1 no 3, reporte estabilizado no X-Ray, tá, 3560. Está efetuando desvios às aerotais. O 2230 da Passaredo, já na rota, é apenas um. deu uma saidinha aqui, mas já está retornando a rota. Passaredo 2230, após nível de voo 120, autorizado direto conquista. Após 120, direto conquista, 30, obrigado. Não tem tráfego informado no setor, frequência livre. Patango, acho que o Golf Serra tem condições de reduzir para 1209. Acho que o Golf Serra vai seguir como número 2 na aproximação. Vai ser ultrapassado por um Airbus 320. Romeu Oscar Mike Yankee, autorizado a decolagem pista 17, vento 160 graus, 09 nós. Voo 1885, solo aos 19, libere direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 219, então manhã. Vou no... Pode ser. Romeu Oscar Mike Yankee decolado aos 20, chame controle 120 decimal 8, tem um bom voo. Controle 120 decimal 8, Mike Yankee. Controle, Salvador, Xenemia 326, boa tarde. 964. 964, informo que é o número 3 na aproximação. Informo o número 1 na sua posição de 1 hora, 1,4 milhas, rumo oeste, passando 3 mil pés. E o número 2 está na sua posição de 1 hora, 2,7 milhas, rumo sudoeste, passando 4 mil pés, no Charlie 208. Tá ok, mantendo a prova. Controle, boa tarde, está falando o Oscar Mike Yankee. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, o número pés com o GSR, passa fora da barra. Passa fora da barra, não vai fazer nada. Acho que a Mike Yankee, correção, está autorizado direto Manati, reporta ele para o CTR. É, para o 59, controle. O passarelo 2230, está passando 115 agora, solicite desvio da esquerda, evitar a formação. Aguarde. Acho que a Mike Yankee, autorizado direto destino. Autorizado, 359, CDF. Ponto firme, última aeronave. Xenemia 326, boa tarde, sempre com a sua cama. Xenemia 326, aciona a identificação. Controle, vamos ser rata 2 milhas e meia de pelo, mantendo 4 mil para prosseguir a descida. Acho que o Golf Serra desce até 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3-0-0-3, Golf Serra. M-326, aciona a identificação. Identificado, M-326. M-326, contato radar 59 milhas sudoeste do Oeste Salvador. Desça para o nível de voo 050, via chegada Boa Média 1. 050, Boa Média 1, M-326. Na via Gomed 1 para o nível de voo 060. Via 060, 3, 2, 3, 0, suba para o nível de voo 180, reporta retornando para a conquista. Atenção até 180, vai reportar retornando a rota para a conquista. Já está retornando na proa de conquista, o 2230. 2230, ciente. Repórter Anguésica Golf Sierra, desça para 2000 pés, ajustando a 03, autorizado LS X-Ray, repórter estabilizado. 2000 pés, livre LS, repórter estabilizado, Golf Sierra. 3560, para informação, informa o helicóptero à sua esquerda, uma milha, 500 pés, não interfere na sua aproximação, reparto estabilizado. Bem, está no localizador, está 3560. 3560, chama a torre 1895. 1895, está 3560. Voo 1964, para o localizador, curva direita na proa 145, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado interceptar o localizador nessa proa. Centro, direito 145, autorizado. Controle, o Centro 3154. Centro 3154, prossiga. Precisa manter a proa 55 após o pavote, revisando sua marcha. 3154, proa 055, por quantas milhas? Por 30 milhas, 25 a 30 milhas. Gente, então 3154, reporta no término do desvio. Contarei. Avançando sobre voo no subúrbio, vai efetuar um TGL em Sierra Índia com Índia, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, reporta visual que Sierra Índia com Índia. Reportará visual para a CGL, Mike Vitor Alfa. Voo 964, reduza para 1809.